Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, mas os espinhos cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu trago comigo a verdade, a lealdade, o sonho e o plano terrestre. Motivos pra continuar lutando, buscando nos corações mais humildes e até resgatando as mentes que se contêm transe pelos quase cantos distantes. E destrutível é o sistema em forma de avalanche. Um atropelo na vida pra você não ter chance. Então levante-se e prove pra si mesmo que a vontade de vencer vem do sofrimento. E que a matéria pro espírito jamais será um alimento. E só no fundo do poço conhecemos os seres humanos que ao se conhecer causa um espanto. E uma estrada ele caminha entre as feras. De um lado sombrio, o amanhã nunca se espera. E os raios do sol que não chegará às trevas. Eis a faísca do choque entre as pedras. Do choque entre as pedras. Um resplendor é luminoso no despertar do fosso, saindo assim do mundo lodoso. Periférico causa vida, não para, trabalha-se até a morte para a subexistência, acompanha a existência. E nesse cenário louco falta a essência, vivência tomada de consciência, fugindo sempre, sempre da falência. Versos contra a violência, ferido no morro, onde se ouve claramente um grito de socorro. E nos hospitais a escassez de soro, o senhor da guerra espalha o seu odor. E aos humildes ele traz a dor. E pelas encostas do meu voo eu vou, ganhando atitude igual um condor, clamando a Deus Pai o fim do agressor. Rimas poéticas ao Criador. E decifrado é o muro da telegrafia. Equilíbrio, perfeição, consciência, sabedoria. Descubra a química da arte verídica. História como a vento se alista e a medicina avisa. Solidariedade aos nossos semelhantes. Brasil, recordista mundial de pacientes à espera de transplantes. A fila é grande, o tempo apenas um detalhe que tortura. E 5, 10, 15 anos no paraíso da amargura. Vai, vai, vai, pecador, se teletransporta ao frio, o medo, o choque, você e a revolta. Emocionante, daqui pra frente o desespero se torna o narrador. E guerra, fome, atrás na hipocrisia, se contra o agressor. E humildade, sentimento por um verdadeiro amor. Eu tenho fé, eu vou conseguir, é tipo assim. Sem atalho, o povo confiante, consciente. O trajeto foi com falhas, emoções e muita história. Nesse momento iluminado pelo Pai da Glória. Ó Senhor das vitórias, me ensina uma nova trajetória. Pois seu filho necessita, acredita e implora. Pacifista, se prossigo pra que o rap se expande. O professor é Luther King, Mahatma Gandhi. Sou escolhido em verdade e espírito, ungido e revestido pelo Filho de Deus, o Cristo. E assim é vida, rima, que está vida e rima ligada. SP Itaquá, AZL no Aripá, vamos lá. São a semente lançada, o que semeia, semeia as palavras. Os fortes, os bravos, guerreiro, vencedor. Os que trilham o caminho no espinho, nas pedras brotou pela dor. Somos nós, estamos soltando a voz. Pela misericórdia somos nós. Quem sofreu, quem pagou, quem primeiro me amou, foi o meu Deus Criador Redentor. Quantos pararam, ficaram pra trás e já não sonham mais. Os homens viram as costas e se acabou como animais sem paz. O mundo gira, contamina, homens de Deus desvia, massacra, corrompe a família. Somem no mundo, só brisa. Deus né carrasco, é um guia profundo no entendimento. Mas tem parceiro que foi sufocado pelo tempo, arrastado pela ambição. Desejo de poder, sua vaidade se encontra em seu coração. E para eu não me exaltar, meu espinho na carne me faz lembrar que sou somente o servo. E a graça do Pai vai me bastar, me preencher, me completar e não deixar eu só me queimar.